A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para 30 minutos de calma, paz e de entreajuda. Hoje voltamos a ter mais um pouco do livro Eu Consigo, de Louise L. Hay. E contamos com a sua presença aí desse lado para acompanhar esta edição, por todos os motivos, porque hoje fazemos uma espécie de retrospectiva musical. E não sei se se lembra, mas a próxima música também já por cá passou. Vamos começar com Conquest of Paradise, música dos Vangelis. Logo depois, e porque não dá para esquecer, ficamos com Spently Stell, música de Emma Chaplin. É por estes motivos que fazemos uma retrospectiva musical. Estas músicas já cá passaram, eu sei, e você também sabe, mas é sempre bom ouvir aqueles momentos musicais que não se esquecem e que fazem parte de um qualquer momento positivo nas nossas vidas. Espero eu que estes momentos que passa connosco, aqui no Espelho Mágico, sejam, contudo, bons momentos. Então, a recordar e a celebrar estes momentos todos, ficamos então com Conquest of Paradise, música dos Vangelis. Logo depois, Spently Stell, música de Emma Chaplin. Vozes diferentes, músicas diferentes, mas momentos especiais. Thank you. Depois destes inesquecíveis momentos musicais, passamos a ficar com a versão áudio do livro de Louise L. Hay, Eu Consigo. Espero então que este livro seja positivo para si e que esteja a acompanhar com atenção um momento que é selecionado a pensar em si. Vamos então à leitura do livro. Eu volto depois para as despedidas. Até já. Vamos agora falar acerca do sucesso no trabalho. Encontrar sucesso numa carreira é um grande problema para muitas pessoas. Contudo, você pode sempre ter um emprego bem-sucedido ao mudar simplesmente a sua forma de pensar no trabalho. Nunca achará que o trabalho é um prazer se detestar o seu emprego ou se não suportar o seu chefe. Que afirmação horrível que isso é! Será impossível para si atrair um emprego excelente com esse sistema de crenças. Se quer desfrutar do seu tempo no trabalho, tem de mudar a sua forma de pensar. Acredito muito em abençoar com amor todas as pessoas, lugares e coisas no local de trabalho. Comece com o seu emprego atual. Afirme que este emprego é apenas um ponto de passagem para cargos muito melhores. Você está no seu emprego atual por causa de coisas em que acreditava no passado. Você atraiu-o para si com a sua forma de pensar. Talvez tenha aprendido a sua atitude em relação ao trabalho com os seus pais. Isso não importa. Você pode mudar a sua forma de pensar agora. Então, abençoe com amor o seu chefe, os seus colegas, o local, o edifício, os elevadores ou escadas, os escritórios, a mobília e todos os clientes. Isto cria uma atmosfera mental afetuosa dentro de si e todo o ambiente reagirá a isso. Nunca compreendi o raciocínio que está por detrás de rebaixar ou repreender os outros no trabalho. Se você for dono, gerente ou supervisor, como é que pode esperar obter o melhor trabalho dos outros se eles estiverem assustados ou ressentidos? Todos nós queremos ser apreciados, reconhecidos e encorajados. Se apoiar os seus empregados e lhes der respeito, eles dar-lhe-ão o melhor trabalho de que forem capazes. Por favor, não acredite que é difícil conseguir um emprego. Isso pode ser verdade para muitos, mas não tem de ser verdade para si. Você só precisa de um emprego e então a sua consciência abrirá o caminho para si. Não se deixe guiar pelo medo. Quando ouve falar em tendências negativas no mundo empresarial ou na economia, afirme imediatamente. Isso pode ser verdadeiro para alguns, mas não é verdadeiro para mim. Prospero sempre, independentemente de onde esteja ou do que esteja a acontecer. Frequentemente as pessoas pedem-me afirmações para tornar as suas relações no trabalho mais calmas. De facto, esta é uma questão muito importante na vida de toda a gente. Tenho profunda consciência de o que quero que eu dê volta para mim multiplicado. Isto é verdade em todo o lado, incluindo no trabalho. No local de trabalho, é importante saber que todos os empregados e patrões foram atraídos pela ação do amor, porque é o seu lugar de direito divino neste preciso momento. A harmonia divina permeia-nos a todos e podemos movimentar-nos juntos no local de trabalho de uma forma produtiva e alegre. Não existem problemas que não tenham solução. Não existem questões que não tenham resposta. Escolha ultrapassar o problema para procurar a solução divina para qualquer tipo de desacordo que surja. Esteja disposto a aprender com qualquer conflito ou confusão que surja. É importante libertar-se de toda a culpa e voltar-se para o seu interior para procurar a verdade. Esteja disposto a desembaraçar-se de qualquer padrão que esteja na sua consciência que tenha contribuído para essa situação. Você sabe que é bem-sucedido em tudo o que faz. Você é inspirado e produtivo. Você trabalha para os outros de bom grado e alegremente. A harmonia divina reina soberana dentro de si e à sua volta e dentro de cada pessoa no seu local de trabalho e à volta dessa pessoa. Se você gosta do seu trabalho, mas sente que não é bem pago, abençoe com amor o seu salário atual. Expressar gratidão pelo que tem agora permite ao seu rendimento crescer. E, por favor, não se queixe nem mais uma vez acerca do seu trabalho ou dos seus colegas. A sua consciência pô-lo onde você está agora. A mudança da sua consciência pode colocá-lo numa posição melhor. Você é capaz. Existem muitas coisas que pode fazer durante o seu dia de trabalho para aliviar a tensão. Aqui estão algumas das minhas sugestões. Antes de ir para o trabalho todos os dias, faça este exercício simples. Sente-se confortavelmente e concentre-se na sua respiração. Sempre que aparecerem pensamentos na sua mente, dirija suavemente a sua consciência de volta para a sua respiração. Reserve pelo menos 10 ou 15 minutos para estar em silêncio todos os dias. Não há nada de difícil ou de complicado nisto. Escreva ou datilografe esta afirmação e afixe-a no seu local de trabalho num sítio onde possa vê-la todos os dias. O meu emprego é um local pacífico. Abençoo o meu emprego com amor. Ponho amor em todos os cantos e o meu emprego responde amorosamente com calor e conforto. Estou em paz. Quando começar a pensar no seu chefe, diga esta afirmação para si mesmo. Só dou aquilo que desejo receber. O meu amor e aceitação dos outros é espelhado para mim todos os dias. Recuse-se a ser limitado de alguma forma por pensamentos da mente humana. A sua vida pode ser preenchida com amor e alegria, porque o trabalho é uma ideia divina. Lembre-se de dizer para si mesmo todos os dias antes de ir para o trabalho. Independentemente de onde eu esteja, só existe bem infinito, sabedoria infinita, harmonia infinita e amor infinito. Afirmações positivas para o sucesso no trabalho. O meu emprego permite-me expressar os meus talentos e competências e eu estou grato por este emprego. A alegria que encontro na minha carreira é refletida na minha felicidade geral. Tomar decisões é fácil para mim. Eu recebo com agrado novas ideias e cumpro o que digo. No meu emprego, os meus colegas e eu encorajamos o crescimento e sucesso uns dos outros. Quando acordo de manhã, planeio um bom dia. A minha expectativa atrai experiências positivas. O emprego perfeito está à minha procura e estamos a ser levados na direção um do outro agora. Eu acredito realmente que estamos aqui para abençoar e para nos fazermos prosperar uns aos outros. Reflito esta crença nas minhas interações diárias. Eu escolho estímulos saudáveis. Durante os intervalos no trabalho, eu falo com os outros de forma positiva e ouço com compaixão. Eu sinto-me à vontade ao falar à frente dos outros. Eu tenho confiança em mim mesmo. Quando está na altura de mudar de emprego, o cargo perfeito apresenta-se facilmente. Quando encontro problemas no trabalho, estou disposto a procurar ajuda. Eu crio um bom ambiente no meu local de trabalho. Eu percebo que há leis que regem o universo e trabalho com essas leis em todas as áreas da minha vida. Eu sei que quando faço o meu melhor no trabalho, sou recompensado de todas as formas. As limitações são apenas oportunidades de crescimento. Eu uso-as como pontos de passagem para o sucesso. As oportunidades estão em toda a parte. Eu tenho uma grande variedade de escolhas. Eu sou a estrela do meu próprio filme. Eu sou também o autor e o realizador. Eu crio papéis maravilhosos para mim no meu ambiente de trabalho. Eu lido bem com a autoridade e, em troca, sou sempre respeitado. Trabalhar em conjunto é parte do objetivo da vida. Eu amo as pessoas com quem trabalho. Eu mereço ter uma carreira de sucesso e aceito-a agora. Todas as pessoas que encontro no trabalho hoje têm os meus interesses em consideração. O meu emprego apoia o desenvolvimento de todo o meu potencial. Eu sou bem-sucedido em tudo o que faço. Eu sou muito bom a dar encorajamento e feedback positivo aos outros. Eu tenho um potencial ilimitado. Só o bem se apresenta perante mim. É um prazer estar no meu local de trabalho. Existe respeito mútuo entre os meus colegas. Existence foi o que acabámos de ouvir com o tema The Beautiful World. Espero que tenha sido do seu agrado. Esta foi a música que se seguiu à leitura da sétima parte do livro Áudio de Louise L. Hay. Pode também adquirir esta obra no formato escrito. Mas aqui, neste programa, pode sempre ouvir momentos como este de leitura de escritores como Louise L. Hay. Livros que espero eu o ajudem a encontrar-se cada vez mais e melhor na sua vida. Vamos terminar esta nossa edição com duas músicas que também já por cá passaram e, como estamos numa retrospectiva musical, podemos bem ouvir estes dois temas e eu tenho a certeza que vai gostar. Vamos ficar com Ameno, música trazida pelos Era, e terminamos com uma das músicas mais maravilhosas de sempre, de uma banda que, passem os anos que passarem, ninguém esquece. Falo de Enigma, trazem-nos Return to Innocence. Fique então com estes dois temas para o ponto final desta edição. Nós voltamos no domingo, no próximo domingo, entre as 22 e as 22h30, para lhe trazer mais e melhor música, grandes leituras e, claro, momentos mágicos como os que lhe tentamos proporcionar todas as semanas. Fique bem, tenha uma boa noite e até ao próximo domingo. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire, lanciremo. Dorime, ameno.